Sejam bem-vindos à 25ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web, que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios em Sonic que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 12º dia deste mês de julho, vamos nos focar no desporto, nomeadamente em França e na África do Sul. Primeiro, o futebol. Ontem à noite, a Espanha foi campeã do mundo, como será do conhecimento geral. E as peripécias foram acontecendo. Já antes do jogo deste domingo, na quarta-feira os jogadores espanhóis estavam a tomar banho depois da meia-final contra a Alemanha. E quem apareceu no balneário? A Rainha Sofia. Puyol, que tinha marcado o gol que afastou os alemães nessa noite, até cumprimentou a realeza de tronco nu e apenas com uma toalha à cinta. Momentos muito sensuais que escutamos agora. Já ontem, o guarda-redes e capitão espanhol Iker Casillas foi entrevistado no final por uma jornalista que, por acaso, é sua namorada. No calor da festa, o homem do Real Madrid não resistiu. Los príncipes J se van, pero Iker se queda. Bueno, ¿cómo empezó la cosa? Y mira ahora. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te voy a decir? Pues que me digas cómo estás, cómo te sientes. Pues ha sido un momento muy feliz, muy contento y súper alegre, la verdad. Yo creo que no lo hemos merecido principio a fin. Y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano. No pasa nada, vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos al set, ¿no? Y toma la mamá bellona. Madre mía. Bueno, pues luego seguimos, ¿vale, Jota? Vale. Agora deixamos a festa espanhola e vamos até França, a outro tipo de festa. Porrada! Basicamente cacetadas. No final da etapa de sexta-feira da volta à França, o espanhol Carlos Barredo quis tirar satisfações com o ciclista português Rui Costa. Ao que consta, houve algumas confusões durante a tirada e, no final, Barredo agrediu o português pelas costas com a roda da sua bicicleta. Rui Costa não ficou parado, pois claro, e ripostou com alguns golpes de pugilismo. Os ciclistas acabaram por ser separados por elementos da organização e posteriormente multados. Aviso que algumas palavras menos próprias são perfeitamente audíveis e compreensíveis. Malgria. De resto, está tudo como antes.